Vitória pra quem acordou agora e vida longa pra quem nunca dormiu, viu? Tamo junto no foco, ganhando as ruas como se fosse um bloco gigante, mas sem batucada. Gente revoltada, se sentindo mal representada. Puxar o pino da granada e agora o bagulho ficou sério. Vozes gritam contra o retrocesso. O grito é coletivo, vem da rua e se reflete no congresso. Mais que 20 centavos, o preço da indignação. Manipulação, corrupção, falta de decoro. O braço armado faz cordão de isolamento e baixa o couro. Olhos lacrimejam e alguém segura o choro. Fudeu, vai ser assim a cada escândalo. Quem quer que a farra chegue ao fim? Não é vândalo, o monstro que acorda e sai do posto de otário quando percebe que estamos longe de ter um país igualitário. O povo unido, sem sigla de partido, independente, coração valente, o orgulho ferido, com uma representação que não representa, sem representatividade que não se apresenta. A gente enfrenta, só fica na pista quem aguenta. O corrupto se esconde da responsa e se ausenta. Nosso partido são corações partidos. A raiva tá inclinada pros verdadeiros bandidos. Esquerda não contemplou, direita ignorou. Acorda, lava a cara que o gigante acordou. E que não durma, informe muito mais do que uma turma. Uma corrente, Brasil pra frente, tá no cartaz. Tolerância zero pra quem faz a guerra e fala de paz. Descobrimos a trama, muita grana nessa lama, formando um negro drama. Que Osama que tem gana pra detonar quem engana. A rua chama e o povo clama. Se não muda de postura, não muda o país. O brado retumbante é nossa raiz. Ninguém dorme, se tá vivo se informe. Vem pra rua reivindicando seus direitos civis. Os de fé, calma aqui, preparar pra invadir. Balançou, se não tá firme vai cair. Siga-me, pra frente, junte-me, mais gente. Desafia o nosso peito à própria morte. Gigante pela própria natureza. Combate a pobreza, não combate a concentração de riqueza. Que sufoca o cidadão comum. Quando o ódio dominar, não vai sobrar nenhum. Ignorar a nossa opinião, agora vão ter que aturar a nossa união. Cada um carrega em si sua missão. A pressão continua. Posição de um povo que se descobre o armamento e não recua. Só quando chega o zombie e larga o gás, dispersa a manifestação que era de paz. Distribuindo o cardápio de porrada, gás lacrimogêneo, xingamento e cacetada. Bala de borracha, parte da imprensa esculacha, desqualificando quem participava da marcha. Gente baixa que se encaixa no perfil de quem paga taxa. Tá todo mundo olhando e a rua escracha. Poder público pressionado pelo poder popular. O avanço da massa assusta e faz recuar, questionando, encurralando na parede. Mídia alternativa que compartilha na rede. A falta do progresso, polícia com excesso, quem responde a processo, corrupção é regresso. É uma cusparada na cara do brasileiro que discorda da orgia feita com nosso dinheiro. E a resposta política, gás de pimenta, não aceita crítica, não representa. Quem mentiu, não representa. Se omitiu, não representa. Não cumpriu o que prometeu, não me representa. Ação truculenta, revela o estado crítico. Um pouco de sujeira dentro do jogo político. Muito barulhento como solo de guitarra, o som da multidão anunciando o fim da farra. Se não muda de postura, não muda o país. O brado retumbante é nossa raiz. Ninguém dorme, se tá vivo se informe. Vem pra rua reivindicando seus direitos civis. Os de fé, calma aqui, preparar pra invadir. Balançou, se não tá firme vai cair. Siga-me, pra frente, junte-me, mais gente. Desafia o nosso peito à própria morte. Siga-me, pra frente, junte-me, mais gente. Desafia o nosso peito à própria morte. Siga-me, pra frente, junte-me, mais gente. Desafia o nosso peito à própria morte.